falar. Um anjo foi ordenado e saiu pra guerrear. Tem uma pena em suas mãos e um alvo a atingir. Seu objetivo é destruir. Ele vem da escuridão para roubar e mentir. E vem contra a igreja do Senhor. Declarada esta guerra, ele vem para lutar. Ele quer a igreja derrubar. Mas nesse instante o céu se abre e outro anjo então surgiu. Ele é todo de fogo, tem uma espada na mão. Ele é da igreja, o guardião. Ele levanta a espada e dela sai fogo e poder. Fica envergonhado, seu poder é limitado. Não adianta lutar contra o povo do Senhor. Mas a luta não para. Fazê-los desistir. Mas sobre a igreja desce uma nuvem de poder que faz barreira contra as setas do mal. E o Senhor do trono se levanta com vestes de guerra de general e convoca o seu potente exército.